Aqui embaixo, o homem está separado. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a... E o restante do versículo não está ali, mas diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é a outra lei. O salário do pecado é a morte. E o que é morte? Morte é uma separação espiritual de Deus. Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. Você pode ver isso ali naquele gráfico. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços. Vida reta, boas obras, religiosidade e etc. Cada uma daquelas setas representa uma ação do homem pecador, do homem que está com seu relacionamento com Deus interrompido. Ele herdou isso. E ele procura de todas as formas, uma boa vida, com boas obras, tendo uma boa religião, fazendo boa caridade, procurando uma filosofia nova, procurando cumprir algumas regras, alguns rituais. Ele tem todo um meio próprio de tentar atingir o Deus Santo. Mas essa lei está funcionando na vida. A lei espiritual, o homem é pecador, está separado de Deus e perdeu a capacidade de ter relacionamento íntimo com Deus. Isso é uma péssima notícia, não é, irmãos? A primeira é uma ótima notícia. Deus te ama e tem um plano para você. Mas por que então eu passo por isso? Por que Deus permite isso? Já ouviram isso? Claro que já, vocês mesmos já se perguntaram isso. Eu já me perguntei. Por que Deus permite isso? Por que eu estou passando por isso? Por que a vida é assim? Por que as pessoas assim? Por que a sociedade é assim? Por que... Aqui está a segunda lei. O salário do pecado, da independência, da indiferença, da distância de Deus, é a separação espiritual de Deus. Morte não é deixar de existir. Morte significa eu não tenho a vida em abundância. Eu não tenho vida naquela área. Morte é isso, é falta ou ausência de vida. O homem está separado de Deus. A terceira lei, aqui embaixo diz, nos oferece a única resposta para o problema da separação. Então vamos para a terceira lei. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer o amor e o plano de Deus para a sua vida. Esse é o evangelho, irmãos. Essa é a boa nova, a boa notícia. A primeira lei foi quebrada, mas eu quero te dizer, ela permanece verdadeira. O homem desrespeitou, mas aqui está a terceira lei. Deus decretou essa lei. Deus estabeleceu, eu vou me fazer homem, eu vou morrer no lugar de cada um na face da terra. Ele morreu em nosso lugar. O texto de 1 João 1:7, vamos ler? Diz assim: mas Deus prova pelo fato de ter Cristo. Romanos 5:8. 1 João 1:7. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus morreu em nosso lugar. E quantas pessoas perguntam assim: mas você está falando que Deus me ama? Deus me ama, Deus tem um plano. E aquelas perguntas vêm: mas se Ele me ama, por que Ele permitiu isso? Se Ele me ama, por que está acontecendo aquilo? Aí você traz a segunda lei. Eu vou te explicar por quê. Porque o homem pecou, está separado de Deus. Você e eu herdamos esse relacionamento. Pode ver a sua vida. Quantas vezes você se importou com Deus desde que você nasceu? Irmãos, essa pergunta é fatal para qualquer um de nós. Essa pergunta, pronto, eu sou pecador mesmo. Porque se é isso, se a segunda lei antes dessa diz que pecado, pecador, é aquele que está com a sua vida separada de Deus, ausente do relacionamento com Deus, que é ou indiferente ou realmente ativamente rebelde, eu sou um desses. É só eu parar para analisar a minha vida para trás. Eu tentei, quantas vezes eu tentei, eu ouvi a voz de Deus? Quantas vezes Deus falou comigo na minha vida? Quantas vezes eu fiz a vontade de Deus conscientemente? Deus me disse isso, Deus me ordenou isso. Eu ia fazer aquilo, mas eu mudei o meu rumo, porque eu descobri que a palavra do Senhor é isso. Quantas vezes, antes de Cristo, de conhecer Jesus? Isso nos mostra, eu sou pecador. Mas por quê? Por que aconteceu? Se Deus me ama, por que acontece? Ou aconteceu tanta coisa? Está aqui a terceira lei, dizendo que Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por mim, sendo eu ainda pecador. Nós também ouvimos às vezes assim, mas se Deus me ama, Ele tem que me levar para o céu. Não, se Deus é amor, ninguém vai para o inferno. Precisamos anunciar as leis espirituais. Sim, é verdade, a primeira lei, Deus é amor, Deus tem um plano para a sua vida, mas há uma outra lei espiritual, o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus não precisa mandar você e eu para o inferno, basta nós seguirmos a nossa vida, que nós já estamos indo para o inferno. Nós já estamos no caminho, nós já estamos separados do Senhor. E se parece injustiça você ir para o inferno, pense bem no que Deus fez na terceira lei. Deus prova o seu amor para comigo e com você pelo fato de Cristo, dele ter se feito homem e morrido no meu lugar. Essa é a maior prova de que aquela primeira lei está certa. Eu tenho agora em Cristo a maior prova que Deus realmente me ama. Ele ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Deus se fez homem em Cristo, e em Cristo Ele tomou o seu lugar. Essa é a terceira lei sendo anunciada. É mesmo? É. Sabe a segunda lei que eu te falei, que o pecado gera morte? Sei, pois agora eu vou te falar a terceira. Essa morte caiu sobre Jesus. Essa morte caiu sobre Deus que se fez homem para morrer no seu lugar. Essa é a terceira lei. Diga ao seu irmão a terceira lei. Você disse a segunda para ele? Não, então você tem que evangelizar o certo. Diga a segunda para ele primeiro. Qual que é a segunda? Então prega para ele. O homem é pecador e está separado de Deus. É por isso que acontece isso tudo. Agora, dá a boa notícia, fala a terceira lei para ele. Sem colar, vai. Pode sair com as suas palavras, porque sai com vida, sai com autoridade do que Deus fez na sua vida. E você vai poder dizer essa terceira lei: Jesus recebeu sobre ele a morte no seu lugar. Recebeu a segunda lei, ó, pá, sobre ele. A segunda lei caiu sobre Jesus. E agora, lá no gráfico, não é mais o homem tentando, de muitas formas, voltar para um relacionamento com Deus. Mas agora é Deus vindo ao homem em Jesus, recebendo a segunda lei, a morte sobre ele, ressuscitando, trazendo vida de novo e dizendo: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta nenhum outro meio. É tudo setinha, tentando atingir, tentando voltar, mesmo sem saber, tentando voltar um relacionamento com Deus, mas na verdade, só Deus em Jesus pode restaurar, através dessa lei, a minha vida e vida em abundância. Deus ligou o abismo que nos separava dele ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Mas não é suficiente conhecer essas três leis. Se nós pararmos aí, está incompleto. É preciso anunciar a quarta lei espiritual. Vamos lá. precisamos receber, diga receber, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por meio de um convite pessoal, só então poderemos conhecer e experimentar, de novo as duas palavras, o amor e o plano de Deus para a nossa vida. A quarta lei, irmãos, está declarando que agora que eu sei que a lei do pecado e da morte, que é a segunda lei, foi cancelada pela lei do Espírito de vida em Cristo, que é a terceira lei, eu preciso de um convite pessoal. Eu preciso receber a Cristo como o Senhor, o Rei, o governante do reino, do império, de novo na minha vida. Eu não quero voltar para o reino dele. Eu não quero de novo lá, a primeira lei, provar do reino, do amor, da paz. Então eu preciso dizer, Jesus, você é agora. O Senhor é agora de novo o Rei, o Senhor, o governante da minha vida. É aquele que me comprou com sangue e eu pertenço a ti. Só o Senhor é o meu dono, o meu Salvador, o meu Senhor. E eu te convido, eu te convido. Eu te convido para que naquela cruz o seu sacrifício seja válido, aplicado na minha vida. Eu quero experimentar de novo, Senhor, aquela primeira lei na minha vida. O Senhor me ama e tem um plano maravilhoso.